sabendo o que andam dizendo por aí. Que eu tô bebendo só pra te esquecer. E se eu beijo outra boca é só pra te atingir. Fazer o quê? Se é assim que os seus olhos querem ver. Saber por que a minha felicidade te incomoda. Prepara o coração que agora eu vou dizer. É porque o motivo do meu sorriso hoje não é você. Esse é o mal de ex, achar que é inesquecível, que é insubstituível. Aceita que o meu coração já te esqueceu. Esse é o mal de ex, achar que é inesquecível, que é insubstituível. Meu mundo já não gira em torno do seu. Esse é o mal de te incomoda. Prepara o coração que agora eu vou dizer. É porque o motivo do meu sorriso hoje não é você. Esse é o mal de ex, achar que é inesquecível, que é insubstituível. Aceita que o meu coração já te esqueceu. Esse é o mal.